pobreza dominada pela poluição. Terra do capitalismo, vida de desilusão. São Paulo, city da garoa, é como se fosse o leão. Por fora é belo, mas por dentro é feroz, não se iluda não. Pela miragem que segue a sua visão, porque na rua tem vários iludidos pela ambição. Pessoas nascem, outras morrem, outros lutam e outros correm. A cada segundo faço te seduz pro lado imundo. Mundo da perdição, de muita movimentação. Já é rotina, trânsito, pulso em superlotação. Não é mole não, aqui a cena é a mil. Cê pisou, cê piscou, aconteceu, cê nem viu. 24 horas por dia, a loucura impera. Quem é frágil não aguenta o baque da Babilônia, já era. Cê dá sem piedade arrastado. Quando cê cai em si pelas calçadas, já tá jogado. Minha raiz, meu chão, minha cidade, meu habitat. Tudo que eu vejo aqui, tudo que eu vivo aqui, vou recitar em cada verso que eu traço no papel. Minha raiz, meu chão, minha cidade, meu habitat. Tudo que eu vejo aqui, tudo que eu vivo aqui, vou recitar em cada verso que eu traço no papel. Na rua o lixo é sem fim, parece que o asfalto tem rima. Seja bem-vindo à Sampa, que o bicho grafite domina. O estresse predomina perante ao caos incessante, onde o barulho de buzina se fude com voz de ambulante. Ritmo tenso, muita informação no ar, que os olhos veem o que dá pra captar. Molecada aqui já fala, gira mais cedo, fala fino e soa grosso pros adultos da medo. Aqui todos querem ser patrão, ser peão, ninguém quer. Mulheres se vendem em esquina pra ganhar o qualquer. Nego só quer vida mansa, semara já tem mordomia. Ganhar dinheiro coçando e acordar só meio dia na metrópole. Que vale a atitude, não só o diploma. Se você não corre, você nunca sai da lama. Em SP é uma cadeia alimentar. Um passo e posso, já tem vários pronto pra te devorar. Minha raiz, meu chão, minha cidade, meu habitat. Tudo que eu vejo aqui, tudo que eu vivo aqui, vou recitar em cada verso que eu traço no papel. Minha raiz, meu chão, minha cidade, meu habitat. Tudo que eu vejo aqui, tudo que eu vivo aqui, vou recitar em cada verso que eu traço no papel.